Aleluya. Aleluya. Vamos declarar essa canção para que todos saibam em quem nós cremos. Aleluia. Pode acontecer que o dia não amanheça bem. A má notícia que chegou.